Bom, então agora aí é para valer aí, reunião iniciada, 21 horas e 21 minutos, dia 31 de dezembro de 2016. Coronel Oliver de Hitch, no QAP QRV dos senhores, desejando tudo de bom aí. Última reunião do ano, lembro de ter feito ano 2015 uma reunião como esta também. É, na época o BPM estava um pouco complicado, né? A gente estava aí retomando o projeto da volta da 17, né? 17 manteve por um bom tempo aí, nós estamos há 4 anos, tá? Ano que vem, nesse ano de 2017, faremos 5 anos de batalhão. A gente passou por altos e baixos. Houve um período que nós ficamos aí atuando como Rota Comando Samp, tá? Que é o nome da nossa família. E depois, em final de 2015, no início de 2016, voltamos com a 17 novamente. A 17 BPM com uma nova visão, toda estruturada, tá? Abrimos mão de Força Tática, Polícia Militar, GRPAI, dentre outras guarnições. E nos tornamos um batalhão único, tá? Com uma outra visão, novas regras, novas formas de agir, tá? E isso fez com que a 17 BPM pudesse fortalecer a sua base e finalizar o ano com 30 efetivos, o que é muito bom em 2016, tá? Um ano em que nós tivemos aí mais de 300 alistamentos, tá? Mais de 100 pessoas passaram por aqui e hoje nós temos uma org dentro do servidor lotada, tá? Já não temos nem mais vagas para alistamento. Isso graças aí aos desafios vencidos, a força e motivação de cada um, a determinação, tá? Os momentos que nós perdemos treinando, os momentos que nós perdemos aí conversando pessoalmente, individualmente, corrigindo os erros de cada um. Então, tudo isso contribuiu para o fechamento do ano maravilhoso, tá? No meio do ano, eu avisei várias vezes que nós fomos aí uma das melhores equipes já criadas ao longo desses 4 anos, tá? E o Batalhão 17 vem sendo reconhecido, vem tendo mais apoio, mais adeptos, mais visitantes, visualizam nossas páginas, né? É aquele famoso boca a boca, aquela divulgação, um indicando para o outro, vídeos no YouTube, tudo isso trazendo aí mais pessoas, sem nós precisarmos aí divulgar, né? Esse ano aí vale também nós destacarmos o Ezequiel Júnior, né? O nosso comando aí, que teve aí nos dando um apoio na ausência do Rodrigues Jesus, teve ajudando toda a equipe, tá? Aos nossos sargentos formados, né? Aí com um destaque pro Pedro Henrique, que se tornou aí segundo sargento, tá? Temos aí outros sargentos também que chegaram, né? Como terceiro sargento, e também estão fazendo um bom trabalho, e a gente tá aí para prepará-los para 2017. Um ano que nos reserva um trabalho todo operacional nas ruas, tá? A gente vai ficar bastante aí nas ruas, eu estarei com vocês, tá? Vamos fazer vários treinamentos, vamos lançar o Águia, lançar a Rocam, tá? Inaugurar essas unidades. Faremos aí uma tropa de elite, tá? De atiradores de elite, situações de risco, necessidades aí, a contenção de sequestros. Teremos aí algumas das divisões. E também a gente está aí trabalhando muito para mover mais cabos aí para voltar a um patrulhamento melhor, tá? Já que nós temos bastante pessoas. Vamos investir ainda mais em treinamentos, tá? Em novos instrutores. Tudo para trazer aí muito mais, né? Para o batalhão. Então, pessoal, espero ano que vem também ter aí mais pessoas no comando geral. Espero muito isso. Esse ano eu trabalhei o ano inteiro sozinho, tá? Com muita luta, muita garra, muita paciência, tá? Realmente tem que gostar mesmo do que User disconnected from your channel. Faz, né? E praticamente é isso, né? Gostei muito das pessoas que estiveram aqui, que estão aqui, certo? Dia 1º também nós teremos o nosso novo pack, não percam aí de baixar, tá? Nós também teremos aí umas promoções, né? Dos melhores aí da semana, os melhores aí em algumas mini missões que nós faremos, e vocês vão ganhar pontuações também, vão ganhar aí gold, moedas aí para o jogo, tá? Alguns benefícios aí para vocês estarem tendo a sua casa, tendo aí os seus mais dentro do jogo. Que mais a dizer? Bom, pessoal, a 17 BPM, ele é um batalhão que muita gente pergunta se está vivo ou se está morto. E eu tenho o maior prazer em dizer que a 17 BPM está nativa. Um BPM que está aí funcionando, tá? Venceu muita coisa e que, cara, 17 tem tudo a ver com a gente, tá? É o ano da 17, cara. 17 é o nosso ano mesmo, o nosso número. Não vai ter outro número 17. Então, vamos aproveitar e fazer valer. Peço paciência de todos, tá? Vocês fiquem conosco aí na 17 BPM. Quero desejar aí para os familiares de cada um uma boa virada de ano, né? Para quem aí talvez não tenha passado na escola, paciência, lute. Você vai vencer junto com a gente também esse novo aí, certo? Agradecer muito aos nossos patrocinadores, a Imperial TS3 Host, que ao longo desse ano todo teve fornecendo para nós aí um serviço de qualidade, que é o nosso TS Reserva. Todas as vezes que caiu, eles sempre nos ofereceram um suporte excelente, tá? Nunca tive problemas com eles, tá? E é um patrocínio mesmo, tá? A gente não está arcando com nenhum custo, e é uma ótima empresa, tá? Isso foi indicação de um outro amigo nosso. E essa empresa acreditou e está com a gente, tá? A gente faz muita divulgação da empresa Imperial TS3 Host. Preços baratos aí, vocês que estão querendo comprar. Que mais? Servidor de treinamento, a gente vai estar atualizando também para mais mini missões aí, principalmente de Steve. A gente vai trabalhar muito Steve, tá? Muita coisa aí para esse ano. E pessoal, curtam bastante, abracem seus amigos, sua família, liguem para pessoas que vocês não ligavam, para sua namorada, enfim. Tiver de bronca com alguém, perdoe, tá? Não se matem, não se odeiem, tá? Desse mundo não se leva nada, certo? Procurem ser pessoas aí boas, como nós, da 17. E é isso, vamos dar aí a palavra para cada um também conversar um pouco. Vamos lá, o nosso novo estágio aí, Davis Ultimate, com a palavra. Pode falar aí para nós. Ai, cara, não sei nem muito bem o que falar aqui. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de entrada no batalhão aí. Te agradeço muito, Oliver. A cada momento que eu tô rondando aqui, que eu tô com o pessoal, que eu tô ajudando, tá sendo momentos únicos. Eu não desperdiço nenhuma chance de ganhar daqui, isso podem ter certeza. E eu agradeço muito a presença de todos vocês. É muito bom conhecer pessoas novas, é muito bom conhecer pessoas que são bons no que fazem, que gostam de fazer o que fazem. E eu agradeço muito, de coração, cara, não canso de falar isso, por estar aqui na 17 BPM. Eu valorizo muito esse batalhão. Eu vejo assim, logo de cara, desde do início, eu tava vendo que vocês são um batalhão já preparado, vocês capacitam as pessoas e os piores aqui que entram saem muito bons, os piores aqui saem os melhores, tá? Disso vocês podem ter certeza. E se não saiu foi porque não quis, não teve vontade própria, porque aqui é treinamento, ensinamento, puxão de orelha, tudo é passado. E a pessoa que não quer desenvolver aqui é porque a pessoa não quer mesmo. Porque eu percebo muito isso. Batalhão é de primeira qualidade aí. E eu só tenho a agradecer por estar com vocês aí. Só isso mesmo. É isso. Show de bola, Felipe. Tá no QAP? Muito bem, Wilson Filho, agradecemos aí também sua visita, sua participação. Um grande abraço aí, que você tenha tudo de bom aí na sua vida, tá? E fica com a gente aí, meu. Fortalece aí, fica com a gente. A gente tá. Cara, a gente quer vencer esse ano dobrado, né? Queremos dobrar esse ano aí. Tá? Obrigado aí pelo seu comparecimento, tá? Daqui a pouco você vai ouvir a gravação também, sem problemas aí. Tá liberado. Um abraço aí pra você. Felipe tá aí no QAP? User disconnected from your channel. Michelone tá no QAP? Podendo, ó, gente, podendo falar no microfone, já fala já, tá? Michelone, Felipe, se tiver aí no QAP. Marinho, tá no QAP, Marinho? QAP aqui, comando. Vamos pro... Pode falar, Michelone. Bom, agradecer mesmo a todos aí. Porque esse momento muito bom pra mim, entrei no 17. Conheci esse batalhão maravilhoso aí. Nunca tinha sido de nenhum batalhão, né? E foram abrir as portas pra mim. E tenho que agradecer a todos que apoiaram tudo aí. E gostaria de desejar um ótimo ano novo aí pra todos. Muito bem, Marinho. QAP, Marinho. Bom, o Marinho aí também deseja tudo em dobro pro pessoal, tá? Ele não tá podendo falar, mas tranquilo. A gente entende. Então, pessoal, é isso, tá? A reunião aí, eu não tive, assim, muito o que escrever, né, como pauta. Apenas para cumprir o meu papel como comando geral, tá aqui presente com vocês, tá? Me esforçando aí para estar com vocês. Agradecendo aí a caminhada, quem teve com a gente aí, nos fortalecendo, estando junto, representando o nosso nome, tá? Atuando junto conosco. Quero muito agradecer a vocês. O batalhão não vive sozinho, tá? Ele é movido a pessoas. E vocês estão muito, assim, focados, né, nessa filosofia da nossa meta e estão fazendo a existência da 17, tá? Agradeço muito a vocês aí, né? O meu papel também eu cumpro da melhor forma possível. Não é fácil estar aqui, certo? Aí também com vocês também tão pouco, né? Muito mesmo. Mas, gente, bom mesmo aí, tá? Os que não compareceram aí, um grande abraço. Um batalhão aí que 30 pessoas, então é bem viajando. Mas é isso, pessoal. Obrigado pelos patrulhamentos, pela paciência, principalmente, tá? Pelos momentos que eu tive irritado, tá? Se eu destratei mal alguém, né? Me perdoe, sinceramente, não foi porque eu quis, tá? Realmente, precisava abrir a mente de muita gente aí, tá? Eu sempre, pra quem me conhece sabe que eu não sou, não ajo dessa forma, às vezes, uma hora ou outra, pode ser que a pessoa, às vezes, se sinta ofendida. Mas eu não sou muito de pedir, mas me desculpem aí, tá? Todos nós somos falhos, tá? E eu sei que talvez eu não seja assim os melhores comandos, mas eu procuro fazer o meu melhor, né? Eu acho que cada batalhão é um batalhão, cada um tem sua ideia, seu modo de trabalho. Esse é o modo que eu faço, o modo que eu me sinto bem, o modo que todos se sentem bem e faz a 17 ser o que é. Então, praticamente é isso. Pessoal, os fogos aqui já estão começando de vez em quando aqui, aquele cheirinho de churrasco já está chegando também. As televisões aí, teve países que já entrou em ano novo, já o Rui Silva agora há pouco ali, acho que 10 horas da noite aqui para nós já vai ser... ano novo lá, então tá uma correria para todo mundo, certo? Eu entendo perfeitamente, tá? Então é isso, pessoal. Eu sinto feliz aí com você. Minha vida realmente tá muito lá, aquelas coisas, né? Para uma fase nova. Esse ano eu tô com muita confiança em melhorias, tá? Tanto na minha vida pessoal e quanto também no batalhão. Estamos num jogo. num jogo de vida real, né? Simulado aí, completo, todas as áreas. E é isso, pessoal. Um grande abraço aí para todos. A reunião já está sendo finalizada. Obrigado mesmo por todos aí. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Negativo. Muito bem, então. Vamos aqui desejar uma salva de palmas aí para todos vocês. Obrigado mesmo. Parabéns. E é isso aí, pessoal. Fiquem com a gente aí que, porra, vale a pena. Eu gostaria muito de ter um comando geral nesse nível, né? Que pudesse, assim, sempre estar valorizando o jogador. Eu procuro sempre fazer isso, tá? É uma das coisas que eu gostaria muito de... tive a oportunidade de ter um atendimento como esse, tá? Mas vocês hoje são privilegiados aí por ter um comando que se preocupa com vocês. Um comando aí que tenta, de forma humilde aí, tentar da melhor forma possível ajudar vocês. É claro que nem sempre a gente pode agradar, né? Nem Jesus agradou a todos. Mas vamos vencer aí, pessoal. Boa noite a todos. Todos liberados, tá? Não é necessário patrulhamento. Quem quiser, fique à vontade, tá? Vou finalizando por aqui. Vocês só vão me ver agora ano que vem. Ano que vem. E, gente, abra champanhe. Ixi, cara, só não morram, tá, gente? Só não Fiozinho. Morram aí. Não, hã? Vinhozinho. Quê? Aviãozinho? Vinhozinho, vinho. Isso, vinhozinho aí, maravilhoso, com batida de leite condensado, maracujá, só loucura, tá? Quem tiver aí solteiro aí, gente, sai na rua, arrebenta, hein? E se acha alguém aí nas baladas aí, sei lá, se vira aí, entendeu? Força aí pra... Vamos mudar esse ano aí, cara. Esse ano aí é o ano da mudança. A gente vai ser diferente em tudo aqui, meu. É no batalhão, é na vida, é no trabalho, é no... Cara, vamos fazer a diferença, meu. Vamos ser criativos. E, meu... Vocês estão sabendo o que eu tô falando, né, cara? Vamos ser cada um aí... Despertar a qualidade que tem. O talento que tem. E investir, certo? Investir em coisas boas. Fui, pessoal. Uma boa noite a todos. Obrigado realmente aí. Todos que compareceram. Todos que tiveram paciência pra esperar começar. Que às vezes nunca começa no horário. Não sei porquê, tá? Sempre dá uma atrasadinha. É normal isso, tá, gente? Acho que vocês já até acostumaram. Tá? Mas o que vale é a intenção aí e a colaboração. Obrigado a todos. Até ano que vem. Todo liberado aí. Obrigado, viu?